Vamos levar, vamos beber. E você sempre nova, nunca mais vai esquecer. Vamos brindar, vamos beber. Que faz 69, nunca mais esquecer. E em 47, em junho, 9, em 2016, eu faço 69. É o meu aniversário. E quem pode é que me prove? Sempre adorei anos, agora faço 69. Vamos brindar. Vamos beber, quem faz 69 nunca mais vai esquecer. Vamos brindar, vamos beber, quem faz 69 nunca mais vai esquecer.